rio que alegra esse sertão, essa terra morena, esse calor, esse campo, essa força tropical. Orgulho latino em cada olhar, esse canto e essa aurora tropical. Essa terra morena, esse calor, esse campo e essa força tropical. Olhar esse canto e essa aurora tropical. Latina em cada olhar, esse canto e essa aurora tropical.